Aleluia. Vamos fazer então a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Ei, glória a Jesus. Nós precisamos aprender o seguinte, que cada igreja é como se fosse assim uma pessoa com a sua identificação. Então, as igrejas não é para ser uma cópia uma da outra. Tipo assim, não é também para ter uma filial, vamos dizer filial, né? Entre parênteses, né? Tipo, assim, aqui é assim, na sua tem que ser assim. Por quê? Vou trazer um estudo aqui para vocês entenderem que igreja, como ela foi estabelecida desde o início, que Paulo, né, começou a estabelecer as igrejas, estruturar as igrejas, então era de acordo com o local, aquela cidade, aquele povo que estava lá. Tá? Então não é padrão, não é uma forma, né, e vai saindo tudo igual. Então, igreja tem que ser de acordo com a visão de Deus, porque ele tem um plano e um propósito para cada pessoa, para cada igreja, para cada lugar. Mas isso que é difícil das pessoas entenderem, porque, na verdade, não se tem comunhão com Deus. Não se tem a liderança do Espírito Santo. Não estão baseados na palavra de Deus. Não meditam na palavra de Deus. Então, as pessoas não sabem exatamente o que é a igreja, como que é, e sendo que o padrão é o que começou sendo feito, né? Que Jesus designou, com os dons e tudo mais. Para quê? Para a igreja, para a edificação da igreja. Então, não é para ter padrão. Inclusive, a adoração nas igrejas, cada uma tem que ser do jeito que Deus está designando. Então, também não é padrão, tá certo? Para ser daquele jeito, aquela coisa e tal. O que Deus quer realmente no louvor e na adoração na igreja seja que as pessoas, elas mesmas, cada uma, faça a sua própria adoração a Deus. Entende? Não é para ser bagunça, eu quero que você entenda isso. Claro que existe uma liderança de louvor, de adoração, mas dentro disso cada um faz a sua adoração. Tá, então, não é uma coisa que a pessoa fica fazendo, assim, cantando, só porque está cantando lá na frente e distraído. Não é isso. É muito importante o louvor na igreja, antes da palavra, porque o louvor, ele vai libertar, porque Deus se faz presente nos louvores. Ele já falou, nós já estudamos isso. Né? Ele habita nos louvores. Então, enquanto nós estamos louvando, é importante que cada um faça o seu louvor, porque é de coração. Não é da boca, tá? Então tem que ser algo onde você está se entregando, aonde você realmente se detém em Deus, aonde você focaliza Deus. E observe que muitas vezes está difícil para você fazer a adoração porque você está dispersivo. Você não consegue se entregar. Então veja que é preciso um bom tempo para, sabe, aquietar a alma, porque a alma está com todo o barulho do mundo, tá? Que é isso que a palavra de Deus mostra e fala para a gente sobre barulho, sobre agitação e também sobre quietude. Então, a quietude é da alma, quando eu consigo me concentrar em Deus, onde os problemas da vida não estão me afetando. Por isso que a adoração é importante, porque a adoração ela vai afetar nas emoções. Tá? Então, toda essa parte abalada, machucada, né, atacada pelas circunstâncias, então a adoração vai acalmar. Por isso que você tem que fazer a sua adoração. Então, as pessoas que não fazem adoração em casa, passa que a gente fica uma hora adorando e não conseguem se entregar. De tanta ansiedade, de tanta preocupação, tantos problemas na alma, tantas doenças na alma, emocionais, né, que vieram desde o ventre da mãe, tá? Então, entenda isso, que o corpo de Cristo precisa aprender isso e isso não é ensinado. Por isso que a adoração é algo onde as pessoas na igreja, elas têm que se entregar e se aquietar, né? Lógico que às vezes vem uma unção de Deus, do Espírito Santo, muito alegre, onde as pessoas podem dançar. Existe isso. Existe, é muito bom, faz parte de toda essa alegria. Mas isso não é uma coisa assim que está em primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar está a quietude do seu coração. Você saber se entregar, você focalizar, forçar a sua alma a se entregar, a se submeter ao seu espírito que está adorando a Deus. Porque ele tem a natureza de Deus e ele não tem problema algum para adorar, tá? O que tem problema é a nossa alma. Então veja que existe um problema na nossa vida, que é a nossa alma. Ela se dispersa, ela não quer, ela está agitada, ela está atrapalhada, tá? Então inventa que quer ir no banheiro, não quer, de jeito nenhum, absolutamente. Não quer, às vezes você tem que ir num lugar, 2 horas onde você não vai no banheiro. Existe ou não? Lógico que existe. Às vezes você está no trânsito, você ficou até 2 horas e você não foi em banheiro nenhum. Sim ou não? Muitas vezes. E nem bebeu água. Muitas vezes. Então, isso tudo é um, sabe, uma pressão que a alma faz para não se entregar a Deus. Então, muitas vezes, nós estamos numa condição dessa de aflição e atrapalhamos quem está ao nosso redor. Nós precisamos respeitar quem está adorando. Isso é importantíssimo, porque quem não quer adorar não precisa. Deus não obriga, tá certo? Deus não obriga ninguém, ele deu a condição. Mas quando nós não estamos em condição de adorar a Deus, nós não podemos atrapalhar as outras pessoas. É a mesma coisa que alguém está diante de Jesus, recebendo, e alguém vem no meio, dá licença, e passa no meio. Ninguém faz isso, ou faz. Vai levar uma super bronca de Jesus, com certeza. Então nós precisamos amadurecer neste ponto. Tá? Se nós estamos adorando a Deus, nós temos que, e quem não está, tem que respeitar quem está. Em absoluto. Ou então arruma um lugar onde não vai atrapalhar ninguém. Fique num lugar estratégico onde você não vai incomodar as pessoas. Porque não é digno atrapalhar quem está na presença de Deus. Isso não se faz. Então, observe que a adoração vai equilibrar emoções. A adoração vai controlar você. Ela vai trazer esse poder de Deus para você ter calma quando o problema vier. Porque se nós não tivermos calma e a paz de Deus, nós não vamos saber resolver os problemas e eles vão nos consumir. Vão dar doenças, né? Por isso que os hospitais estão cheios de pacientes, por causa das emoções, das circunstâncias na vida das pessoas. Elas não conseguem receber a cura de Deus, porque elas não se detêm na presença de Deus. Se nós estivermos na presença dele, ele vai fazer? Claro que vai. Tá, então o que falta é isso. Então quando você vier na igreja, você procure forçar a sua alma a se entregar a Deus. Isso é um benefício para você. É igual criança que não quer se alimentar, não quer tomar o remédio, não quer ficar... Não tem noção, tá? A criança não tem noção. Então precisa de alguém que fique lá orientando. A mãe ou quem é responsável nas horas certas. Você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Então o nosso espírito é isso. Ele quer trazer esse policiamento para a alma. Mas nós precisamos permitir. Assim como Deus que habita no nosso espírito, ele não pode fazer nada se nós não permitirmos. O próprio Deus habita em nós. E nós deletamos. Deixamos ele de lado, eu vou fazer o que eu quero, não me atrapalhe, Espírito Santo. Porque eu não quero adorar a Deus. Porque eu não quero me entregar a Deus. Porque eu não estou achando graça nisso. Eu não vou dar meu tempo para você. Pode também. E o próprio Deus soberano está habitando dentro de nós e não pode fazer nada. Então veja o que, que nós somos. Quem somos nós? Por que que as coisas estão acontecendo na vida? Por que existem tantas adversidades, situações difíceis? Deus chama isso de pecado, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa que pecado é só adultério, matar, roubar. Não. Toda uma conduta nossa, pensamento, as vontades, atitudes que não estão alinhadas à palavra de Deus é pecado. Então, por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. Tá? E se nós estivermos realmente alinhados à palavra de Deus, nós vamos andar nessa bênção que Deus promete para nós. Porque Deus não mente. Se Ele promete, Ele faz. Tá? Então, vamos ser diligentes, observar a nossa vida no dia a dia. Você tem que fazer essa checagem, porque a própria Bíblia diz, avaliai-vos, examinai-vos e vede se está na fé, andando na fé. Se você está andando na fé, você está andando na palavra, porque quem anda na palavra tem fé. Tá certo? Não é saber a palavra, versículos, falar, não é nem atuar dentro da igreja, é viver. Tem muitas pessoas que estão atuando na igreja e não tem comunhão com Deus. Então, isso é sério. Vai ter um retorno lá na frente. Tá? Então, não adianta saber todos os versículos. O mais importante é o seu momento a sós com Deus, ninguém vê. Por isso que muitos não dão crédito, porque ninguém vê. Tá? Então, é você e Deus. Por isso que você tem que crer que você está recebendo de Deus. Quando você está sozinho orando, você não está nem se sentindo bem. Não está nem achando graça. A hora nem está passando. Você não está ali com aquela, sabe, aquele prazer de estar na presença de Deus. Porque a sua alma não quer. Mas está vendo toda uma ação de Deus na sua vida. Porque a gente não vê. Tá certo? É igual o alicerce da casa. Você não vê fazer. Mas ninguém vê fazer o alicerce. E mesmo agora nós não estamos vendo o alicerce. Mas agora a gente vê um prédio todo feito e nós estamos dentro dele. Tá certo? Então é isso que vale, você estar sozinho e saber que Deus está lá. É o que as pessoas não conseguem fazer, nem a liderança. Eu não sei o que a liderança fala, que ora, ora chorando, pedindo, em vez de ficar adorando e glorificando o nome do Senhor e orando em línguas, para que receba a mente de Cristo e saber o que Deus quer. O que, que Deus quer que eu faça? Eu estou na visão de Deus ou não? Eu estou obedecendo ou não? Eu estou certo ou não? Porque se eu estou na comunhão, se eu passo mais tempo adorando, que nem nós ficamos aqui, eu vou começar a perceber coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não devo fazer isso, não vou fazer mais. E começo a ter a força de Deus para entrar neste trilho que Deus me mostrou. Ele me põe lá. É maravilhoso. Isso daí que é a vida de um cristão andando com Deus. Tá? Então observe bem a adoração, que é importante. Então vamos falar aqui do livro do Kenneth Hagin. Ele está dizendo cura física e a expiação, o sangue, né? Então aqui ele vai falar com provas de que eles acharam manuscritos das profecias de Isaías, e muito estudo foi feito no que realmente está escrito em Isaías 53, onde diz que Jesus se sobrecarregou das nossas dores e levou consigo as nossas enfermidades, e por fim nós fomos curados. Então, exatamente como que isso foi escrito diante da tradução, que realmente, quando Isaías escreveu esta profecia, ele quis dizer que Jesus morreu na cruz com as nossas enfermidades para nos dar a cura. Então, é bíblico a cura, é para receber a cura que vem de Deus. Então, ele vai explicar tudo isso nesse livro, é bacana. Tá? Para não haver dúvida de que Deus cura. Só que a gente tem que buscar essa cura. Então, vem cá, adorar a Deus, se eu começo a adorar bastante a Deus, a minha alma começa a ficar curada. Então, daquelas coisas, sabe? Ranhetice, sei lá, caráter, temperamento, falta de perdão e mil coisas. Então, o amor de Deus começa a operar aí. Então, eu começo a ficar diferente. A minha alma começa a ficar saudável. Se a minha alma ficar saudável e forte, o meu físico fica também, eu começo a ficar mais curado. Eu já não tenho mais aquela lista de doenças, né, que tinha-se antes de aceitar Jesus. Então é muito importante a adoração, porque vai trazer cura física, porque cura o emocional. Você sabe que a pessoa emocionalmente abalada, ela tem dor em tudo, doente em tudo, o nem o médico dá conta, não é? Ele não sabe mais o que fazer. Né? Então a Meire mesmo conta que ela foi lá no médico e ela falou assim, não sei mais o que fazer com você, não tem mais tratamento. Mas aí ela achou Jesus e pronto, sarou, né? Até os remédios que ela usava parou. Então é isso, a emoção abalada, a gente tem cada coisa que o coitado médico não vai dar conta. E assim é, né? Tem gente que está toda semana no postinho, no pronto-socorro, no consultório do médico, põe e fala, não aguenta, essa aí de novo. O que eu vou receitar agora para ela? Não sei mais. Na verdade, a pessoa quer desabafar, porque minha vida está aí. Como se um médico fosse resolver? E não é assim que Deus vai resolver também. Você olha, Deus, minha vida está miserável. Está um horror, está um caos. E você, onde está? O que você faz? Ah, não aguento. Mas não é assim que ora. Mas se você ficar, eu te adoro. Eu te louvo, eu te exalto, eu agradeço o teu sangue derramado na cruz. Purificou os meus pecados, me perdoou, eu sou uma nova pessoa. Eu estou livre de todo pecado. Eu ando agora na justiça que você me deu, Jesus. Por isso eu te louvo, eu te adoro. Eu tenho essa liberdade de te adorar, entrar na tua presença. E toda glória, e toda honra, e todo louvor, e toda adoração. Passa uma hora lá falando isso. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, a sua alma vai começar a ficar quieta. Aquelas angústias, aquela pressão no seu peito, aquela dor na cabeça, aquela coisa, tudo vai passando. É importantíssimo. Existe um remédio. Aí o médico vai falar, cadê aquela pessoa? Abre a ficha lá. Pô, sumiu? Será que ela morreu? Ficou boa. Ficou ótima, não precisa mais. Amém, gente? É assim. E não é só para a parte física, doenças, mas Deus age na vida financeira também. Porque se as minhas emoções estão sendo estruturadas, equilibradas, e eu vou conseguindo andar na palavra de Deus, Ele é o meu provedor. Por que que as pessoas estão sem dinheiro? Porque também está abalada essa área. Está completamente fora de Deus. Não sabe receber de Deus. Por que que não sabe? Não quer aprender. Tem uns que nunca ouviram falar, mas tem gente que já ouviu. Que tem que buscar Deus. Quando você diz buscar Deus, você tem que ir de coração. Se você vai na vizinha buscar ovo, farinha, queijo, pão, leite que faltou na tua casa, vai emprestar, você vai com alguma coisa, um recipiente, buscar e trazer. Você vai com confiança. Você vai buscar Deus para te abençoar, você vai buscar Deus. Você vai com confiança. Ele é uma pessoa. Você tem que ir diante dele. Ele é uma pessoa. Você vai falar com ele, não como assim, olha, eu sou miserável, eu não tenho nada, minha vida está um lixo, está um horror, eu não sei o que é isso. Você não vai receber nada de Deus. Não é assim que recebe de Deus. Recebe de Deus dizendo o que ele é, o que ele fez. Tá certo? Então você vai diante dele. Você é o Deus poderoso. Você é o Supremo, o Altíssimo, o Único, o Inabalável, o Deus que não mente. É este, diante desse que eu estou na presença agora. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que você é, pelo que você fez por mim. Eu te louvo e te agradeço porque você é o meu provedor. Você disse e você não é homem para mentir. Eu recebo o que eu preciso agora. Eu recebo. Eu recebo. Vai falando, até a sua alma aceitar. Eu recebo. Eu recebo. Por outro lado, eu não quero essa bagunça aqui na minha casa. Eu não quero, eu não aceito. Diabo, que você não fica. O diabo fala assim, que essa oraçãozinha não vai resolver nada. Já resolveu. Ele ficou com tanto medo que ele falou que não vai resolver. Resolveu. Resolveu. Por isso, diabo, eu não quero essa bagunça. Sai, porque o Senhor disse que manda anjos, que Ele me guarda. Ele disse que me dá paz. Eu recebo a tua paz, Jesus. Eu recebo. Olha, enfim, por todas as áreas, para relacionamentos e para tudo. Então, nós vamos recebendo de Deus, que é o nosso Pai. Este é o Evangelho. Esta é a Igreja de Cristo Jesus. Isto é o cristianismo que está falido. Por causa de homens que ensinam tudo errado. Eles ensinam as suas doutrinas e não a de Jesus Cristo. Essa que é a pena. Ninguém quer ouvir a verdade. Quer o quê? Pastor, ora para mim, ora para mim. Mas quer ser enganado, caramba. Pô, já orou, resolveu, não. Então vai orar você sozinho. Não é que o pastor não tem poder, não tem unção. Você tem áreas que precisa de total transformação. Mudança. Tá certo? O bebê que nasceu hoje de novo, que aceitou Jesus, a gente pega na mão e ora, impõe as mãos sobre a cabeça, confessa a bênção, o milagre acontece. Porque é bebê, não sabe receber e acreditou na tua oração. Mas depois nunca mais ora, nunca faz nada, não busca a Deus e fica lá com um monte de problema que é a oração. Não resolve. É óbvio que se aconteceu algo extremo, todo mundo vai se unir, orar, clamar a Deus, porque aconteceu algo extremo. Foi uma coisa, assim, diferente que aconteceu. Um ataque do diabo aí e tal. Tudo bem. E a pessoa também vai orando. Mas não é o caso da pessoa não fazer nada e ficar, ora pra mim. Ora pra mim. Não vai resolver. Ai, tá uma bagunça minha família. Ai, meu emprego eu perdi, não tenho dinheiro. Ai, eu tô doente porque não sei daqui. Ai, porque meu vizinho, ai, porque não sei. Gente, não vai resolver. Vocês sabem. Porque senão já tá resolvido. Nós estamos intercedendo aqui, nesse altar. Nós estamos aqui todo dia orando, intercedendo por todas as pessoas dessa igreja, por todos que dão um nome, que colocam os pedidos aqui. Por que tem coisa que não acontece? Porque a própria pessoa precisa mudar. E se não houver mudança na sua vida, Deus não pode fazer nada. Está certo? Então não adianta ficar abalado, não adianta ficar... Gente, muda o ambiente da tua vida. Põe um louvor lá, que nem um louvor desse, ou qual que você quiser. E começa a adorar a Deus. E começa a falar o nome de Jesus. E começa a confessar que as bênçãos estão lá. O diabo tem que se mandar. Se você nasceu de novo. Na empresa, no trabalho, enfim, em todas as áreas. Você é que estabelece o ambiente. Né, gente? Tem gente que vem com um ambiente tão horrível que mata as plantas na casa da gente. Já não viu isso? Na minha casa já aconteceu. A pessoa chega lá tão mal, uma violeta linda desse tamanho, a pessoa virou as costas, fechei a porta, olhei, a violeta morta. Seca, esturricada. Gente, a violeta estava assim, uma cor dessa, umas flores maravilhosas. Então, a pessoa chegou mal. Tá certo? Ainda bem que tinha uma violeta que matou a violeta. Vou ir lá no mercado e comprei outra. Não é, gente? Para não matar a vida, mas... Então, veja o ambiente que a pessoa está. Nós carregamos ou bênçãos ou maldição. Se tu uma bênção, Deus falou, é uma delícia, é uma bênção, entra num lugar que não está bom e aquilo começa assim a ficar bom. Sabe, aquilo começa a mudar a cara da pessoa que a gente recebeu, que estava com a cara feia. Não ia nem servir café, mas depois ficou tão animado, foi esse café, lanche, deu tudo que tinha. Porque mudou o ambiente, você não sabe disso? Uma hora que você chegou, você levou uma patadinha até. Falei, ah, eu vou embora agora. Está horrível esse ambiente. Acho que aqui não é lugar para mim. Mas daí fica sentado, espera um pouco. Porque sai de você. Sai pelos poros, pela respiração, pelo olhar. Deus é isso, ele flui. Ele é vida. Estão me acompanhando? Então é isso que nós temos que plantar. Aonde você for, você é bênção. Você é o perfume de Jesus. Tá? Carta escrita de Deus, de Jesus. Isso é o Evangelho. Então é isso aí, porque essa é a verdade. Jesus falou a verdade, ele foi aceito? Nem hoje ele é. Dentro da igreja que é chamada dele. Eu vou pregar aqui. Como seria a sua igreja se Jesus fosse o pastor? Pierce. Né? Como seria? Tá? Penso que ia ser milagre. Mas ia ser de arrancar o couro. Ô meu, você está errado completamente assim. Ele sabe tudo só de olhar. Por que você está fazendo isso na sua vida? Ia ser na frente de todos. Porque a unção é isso. Ah. Você ia aguentar? Você ia querer a igreja que Jesus fosse realmente o pastor? E é para isso que nós estamos encaminhando. Caminhando para este rumo, aonde ele seja toda a autoridade no culto. É, exatamente. Porque o que está errado tem que ser construído, não vai ficar nada escondido. A unção é para isso, é para ajudar a pessoa. Peraí, você está totalmente enganado, você pensa que Deus não está vendo? Muitas vezes as pessoas foram reclamar com o outro. Quem mandou você falar tudo da minha vida lá? Quem mandou? Mas eu não falei nada, nem deu tempo. Como que você viu? Nós chegamos juntos, nem deu tempo. A mulher começou a falar. A mulher começou a falar com o que Deus mandou falar. Para quê? Por que que Deus mandou falar? Para correção. Amém, queridos? Então nós precisamos sintonizar o tom de Deus. O tom de Deus é a verdade. Não tem um cisco de mentira. Ok? Nós temos que andar nessa verdade. É uma delícia. Porque é luz. Porque não tem fingimento. Não é mesmo, gente? É horrível. Não é horrível você andar com gente fingida? É horrível. Tenha dó. Então a igreja não pode ser fingida. Tem que ser a verdade. Jesus é a verdade. Glória a Deus. Esse outro livro aqui, ó, da Joyce. O poder da oração simples. Como falar com Deus sobre tudo. Então, ela diz aqui, se você quer saber como as suas orações vão ser mais efetivas, que ela vai explicar aqui nesse livro. Não é para eu ficar reclamando com Deus, mas que a oração é uma coisa simples, que a fé é simples, é você crer. Porque Jesus disse que é para ser igual criança, que acredita, que crê. Então, as orações são assim, é dentro de uma simplicidade. Falou e é aquilo. O Senhor é o meu provedor. Ele é, eu creio. Ele está agora fazendo a provisão para mim. E eu creio que essa provisão já está chegando aqui nas minhas mãos. Eu vou receber essa provisão e não me preocupo, porque o Senhor é meu provedor. Está escrito em nome de Jesus. Entende? Então é por aí. A simplicidade que é orar. Coisa que a religião não ensina, né? A religião é andar de joelho, gente, bater a cabeça na parede, pagar os pecados, porque Jesus não pagou, né? Todos os pecados na cruz. Ele vai ter que voltar para acabar de pagar o resto. Religião é isso. É complicado. Sendo que a oração é uma coisa simples, né? Que qualquer pessoa sabe fazer, até criança, quem é instruído, quem não é. É assim que é a oração. Me ensina como? Como me ensina? Gente, começa a orar. Ora em línguas, pega um versículo da Bíblia, de Salmos. Sei lá, você não está lendo a Bíblia, não tem um versículo lá? As minhas orações todas foram feitas dentro de versículos que eu sempre li a Bíblia. Aquele versículo, eu disse, ah, mas esse versículo é para tal coisa. E já confessando. Você vê, as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, não sabem nem o que confessar, nunca leram a Bíblia, não sabem. E o que eu disse aqui na quinta-feira, a diferença de ler a Bíblia, tem dois tipos. Um, você lê a Bíblia por ler, você lê. E o outro é ler para mudar a sua vida. Porque quem lê por ler, não está adiantando nada, você vai ler 40 anos a Bíblia e a sua vida é a mesma. Agora, quem lê e pede para Deus para enxergar o que precisa, vai começar a mudar a vida. Porque você vai ler coisas. Nossa, é isso que tem que ser minha vida. Aí você começar a meditar naquilo. Tá valendo? Então é por aí. É assim que anda com Deus. Amém? Então vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje. Nós vamos ficar. Vamos para o Antigo Testamento. Abre a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Capítulo 37. Certo, queridos? A gente prega o evangelho, dá a impressão que está falando outra coisa, né? Que é tão diferente, né? Tão diferente. Porque tem pregador que vem, fala bonito, tal, dali a pouco o fim da pregação dele é só pedir dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Eu quero aprender que jeito que eu ando com Deus para eu ter dinheiro. Para eu usar no reino. Me ensina como? Porque já deu o que tinha e não resolveu nada. Bom, então veja aí, ó. Gênesis, capítulo 37, você já achou aí? Então, é porque vai falar da vida de José. Mas eu vou fazer aqui um resuminho. Nós sabemos, né, da história de José, que ele era muito jovem e que Deus deu uma profecia para ele. Depois ele contou lá para a família. E daí que eles não aceitaram, os irmãos venderam ele para os midianitas. Os midianitas venderam ele para Potifar, no Egito. Ele acabou indo para o Egito. Depois o faraó teve um sonho e ele decifrou o sonho. Ele estava preso, ficou 2 anos preso. E daí ele ficou sendo a segunda pessoa com maior autoridade no país. Ele seria o vice-faraó, tá certo? Que era o faraó, e ele em segundo lugar de autoridade no país, trouxe a família dele para morar no Egito, e lá eles ficaram, né, 400 anos, os hebreus. Mas nós vamos examinar um pouco aqui, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para ver até onde Deus estava nessa situação toda, desse povo ir para o Egito e perecer 400 anos lá. Né? Se realmente Deus mandou que isso fosse assim, que fosse essa tragédia, essa escravidão para esse povo, sendo que eles moravam em Canaã, na terra prometida, onde Deus fez as promessas. Tá? Então, vamos observar isso e por que que isso aconteceu e isso, como nós vamos transportar para a nossa vida hoje de cristãos, né? Porque há sempre um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo, aonde nós temos que colocar aquelas situações hoje. Como que isso é na nossa vida hoje. Então, veja aqui, ó, o versículo 1, 2 e 3, vamos ver até por aí, o 4, vamos ver alguns versículos aqui dessa passagem para a gente entender isso. Versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, ok? Então, foi Abraão, Isaac, Jacó e José, ok? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque é filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Na verdade, quando ele diz aqui túnica talar, é uma túnica listada. Listada, naquela época, quando a túnica era listada, ela mostrava o poder, a autoridade que aquela pessoa tinha. Para a gente entender melhor, pense aí num comandante da marinha ou do exército, sabe? Um alto escalão, aquele uniforme que ele usa, não tem as graduações, as listas. Então, ali mostra qual é a autoridade que aquele homem exerce naquele posto lá dele, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Esta túnica que foi feita para José mostrou a autoridade que ele tinha, porque ele foi designado para isso. Foi por Deus que ele foi designado por isso. Então, tinha essas mangas compridas com as listas e era isso que designava, certo? Aí veja o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacientemente. É isso aí, já estavam com inveja, com ciúmes. E você pode saber de uma coisa, que quando Deus começar a exercer o favor dele na sua vida, dentre os irmãos da igreja, vai começar essa divisão, essa inveja e essa disputa. Mesmo as pessoas sabendo que é o favor de Deus que está agindo na sua vida, as pessoas vão ficar enciumadas e vai haver perseguição. Vocês já estão vendo aqui que foi dentro da família, ok? Porque se você começar a andar com Deus e receber dele, a ficar na comunhão com ele, você vai receber dele. Com certeza você vai. E aí já começa a inveja. Já começa a maquinação. Que o diabo vai usar as pessoas, o coração das pessoas. Então, veja o 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Os irmãos, né, 11. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha, veja aqui, que nem a família dele aceitou. Porque aqui no versículo 11 diz que os irmãos, o pai falou, ei, que é isso? A gente vai se dobrar você agora? Eu com a sua mãe e seus irmãos? Ah, você vai ser o maior? Que é isso? Os irmãos, no versículo 11, tinham ciúmes. Tá? Então, por que que eles tinham ciúmes? Porque José recebeu informação de Deus, recebeu a palavra de Deus, né? Uma profecia, coisas que iam acontecer. E os irmãos não aceitaram. O que que eles fizeram? Por isso que eles venderam José para os midianitas venderam para o Potifar e ele acabou indo morar no Egito. Então, a história de José é no Egito por causa desta situação aqui, tá? Que, lógico, que o diabo entrou e daí o diabo começou já a planejar aí. Mas veja capítulo 41. Vamos para lá agora. Vamos ver aqui no 41. Deixa eu ver de onde que nós vamos começar. Nós vamos ver aqui agora, a gente já deu uma avançada aí na história, e nós vamos ver ele lá, ele ficou servindo Potifar, e a palavra de Deus e a Bíblia diz que ele, Deus estava sempre com ele, né? E o Potifar viu que ele, tudo que ele fazia e punha as mãos, ele era abençoado e dava tudo certo, tinha sucesso. Então Potifar, sabendo que ele era um hebreu, sabia que Deus estava com ele, porque o povo do Egito sabia que o povo de Canaã era o povo de Deus, o único Deus. Eles sabiam, aquele que abriu o mar no meio, aquelas coisas, quer dizer, que iria abrir. Aquela história de Abraão, de Jacó, eles sabiam, de Isaac, eles sabiam. O povo todo ao redor sabia, acompanhava a história dos hebreus. Então, o Potifar viu isso. José não estando lá em Canaã, que ele saiu de lá por toda a perseguição, por ter sido vendido, Deus estava com ele. Ele sabia ouvir Deus. Ele tinha essa comunhão com Deus, que ele ouvia o que Deus queria. Por isso que ele era bem sucedido. Muito bem, mas nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele acabou indo para a cadeia. Ficou preso lá 2 anos. Nisso, Faraó teve um sonho. E o sonho dele, ninguém soube decifrar, né, discernir. Então, alguém lá lembrou do que ele já tinha decifrado os sonhos lá daqueles prisioneiros e falou, não esqueça de mim. Mas o cara esqueceu. Mas depois, quando o faraó teve o sonho, o cara lembrou e falou com o faraó, tem lá um prisioneiro assim assado. E ele é hebreu e tal. Ah, então manda chamar. Então, ele vem e dá aqui toda o discernimento, ou seja, ele dá a interpretação que Deus quis que desse daquele sonho, que seriam 7 anos de fome, que a terra ia passar. Mas que diante daquela fome, se fizesse exatamente como Deus estava dizendo, que aquele local ia ser um local de abastecimento poderoso para não passar fome, inclusive ajudar a vizinhança toda, os países vizinhos. Iam poder ser assim o país de suprimento para os outros. Então, José dá toda essa palavra que Deus deu para ele, do que o sonho queria dizer, e o faraó ficou entusiasmadíssimo. Ele achou maravilhoso e disse, eu não sei fazer isso. Então, você é que vai assumir o cargo de governador. Então, abaixo de mim só vai ter você, mas nenhum outro que exerce autoridade aqui. Então, ele ocupa esse cargo de autoridade lá no Egito. E, então, nós vamos ver aqui, deixa eu ver qual versículo que eu quero. Esses versículos aqui, que nós do 37 e seguinte, é quando ele começa, então, ele dá para ele toda a administração da casa dele. Tá? Agora, essa história toda aqui de José, ela vai abranger os capítulos. Nós estamos no 41, certo? 42, 43, e 44 e 45. Ele vai falar sobre toda essa história, tudo que aconteceu. E nós sabemos que durante este período, José, então, chama a casa dele, Jacó, soube que Egito estava todo poderoso, abastecido, manda os filhos irem lá fazer negócios. Né? Nós vamos avançar todos esses capítulos, que nós vamos lá para 46 para ver bem isso. Então, ele manda os filhos dele lá para... Depois vocês podem ler, porque essa história é muito maravilhosa. É demais o que Deus fez, mas nós vamos chegar, né, na moral da história, ou seja, na mensagem que essa história traz. Mas é preciso relembrar isso tudo para a gente ver isso aí. Então, o que acontece? Ele manda, Jacó manda os filhos, alguns, irem lá para buscar mantimento, mandam com dinheiro, e eles chegam lá Como que José reconhece os seus irmãos? Por causa da língua. Porque eles falavam a mesma língua, ninguém no Egito falava, e eles estavam tramando na língua deles. E José ouviu e soube que eram os irmãos dele, porque alguns anos já tinham se passado, e né, podia até nem estar, e ele já estava um homem. Então, ele reconhece, mas os irmãos não o reconhecem. A gente sabe depois que ele manda fazer aquele almoço e tal, os irmãos não reconhecem, mas depois ele deixa ser reconhecido. E os irmãos ficaram assim meio constrangidos do mal que eles fizeram e agora o irmão estar naquela condição. Mas José disse, não precisa ficar com medo, tudo bem, deixa para lá, ele perdoou. Eu quero agora que você volte para lá e fala para o meu pai tudo o que está acontecendo, quem eu sou, para ele mudar. Para vir com a família toda, né, arrumar a mudança e vir para cá. Então eles vão para lá e falam com Jacó, falam com ele para que tudo que aconteceu, e Jacó aceitou. Então fizeram lá todas as malas, prepararam a mudança e vão embora para o Egito, todos. Porque lá eles vão encontrar, então, provisão, segurança e tudo que eles estão precisando. Bom, lendo essa história aqui toda, se não é o Espírito Santo que revela, que mostra a visão de Deus, todas as pessoas dizem, puxa vida, como que foi o plano de Deus? Absolutamente não foi o plano de Deus mandar José para o Egito, ou foi? Não. Foi, sim, uma circunstância. Ele foi vendido por causa do ódio, dos ciúmes dos irmãos. E aí aconteceu isso tudo. Se Deus usou José para trazer a provisão, com o discernimento que ele teve, usando José para decifrar os sonhos, você acha que ele não ia usar José lá em Canaã? Que a fome ia também abranger lá. Você acha que ele não ia usar José lá em Canaã? Claro que ia, pois a Canaã é a terra prometida, tá certo? Mas como houve toda esta cilada, né, dos irmãos fazendo isso tudo com ele, então aonde ele estava, é óbvio que Deus abençoou, porque ele estava com Deus. José estava com Deus. Deus estava com ele, vice-versa, ok? Deus pôde fazer. Então, aqui no capítulo 46, mostra toda esta partida, então, mudança de Jacó lá para o Egito. Vamos ler aqui esse versículo primeiro aqui. Partiu, pois, Israel, Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Então, aqui vai mostrar toda essa história, esse momento aonde ele está se mudando para lá. Agora, nós precisamos ir para Êxodo, capítulo 1, para nós entendermos alguma coisa. Veja lá. Vocês me acompanharam nessa história até agora, amém? Tudo que aconteceu. Então, vem algumas folhinhas para frente. Aí é Êxodo. O tempo passou. O tempo passou e veja o que aconteceu. Capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que está escrito aqui. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Que não conhecera José, não é bem assim. Nós precisamos entender por que está traduzido conhecera, mas que, na verdade, essa palavra quer dizer que desprezou José, porque José ficou conhecido por tudo o que aconteceu. De geração em geração, José foi conhecido, o que Deus fez através dele, a riqueza que o Egito adquiriu com toda aquela provisão armazenada por 7 anos, tá? Para que eles vendessem, eles vendiam aquilo. Eles ficaram muito ricos, a nação ficou muito próspera, ficou com muito dinheiro. Então, como não conhece José? Então, essa palavra quer dizer que ele desprezou, você vai entender no versículo 9 que é isso mesmo. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Se ele está reconhecendo que o povo que está habitando no país dele é o povo de Israel, ele é óbvio que o povo de Israel foi trazido para lá através de José. É óbvio que ele sabe do início. Amém? Então, o 9 explica o 8. Eia, usemos de astúcia para com ele, com o povo, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiros, Pitom e Ramsés. Então, nesta passagem aqui, bom, nesse momento, José já tinha morrido, tá? Isso aqui já foi há muitos anos atrás, isso já aconteceu lá atrás. Porque, na verdade, se você olhar aqui, volta um instante aqui na sua Bíblia, em Gênesis 50, versículo 22. Está algumas linhas acima disso. Olha só. Eles se tornaram escravos nesse ponto, ok? Com este faraó, vocês entenderam esses versículos? Que a partir daí eles se tornaram escravos, porque este faraó desprezou completamente o que José fez pela nação e agora disse, vamos acabar com esse povo. Nós vamos agora pisar em cima deles, maltratar, fazê-los escravos. E agora eles vão sofrer aqui. E a Bíblia já diz lá atrás em Abraão, se a gente for ler toda a história, que Deus já prometeu que o povo dele ia ficar escravo 400 anos no Egito. Então isso não era novidade. Mas não é plano de Deus. Não é porque Deus te dá uma profecia que é plano. Ele está falando o que vai acontecer, porque o homem não se dobra às orientações e ao plano dele. Vocês me acompanham nisso? Tá, então nós vamos ver isso aqui. Então o versículo 22 de Êxodo 50, né? Isso. Diz assim, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu quanto? 110 anos. Quantos anos foram de fome? Quem lembra? Muito bem, 7. Isso. E foram foram 7 anos de muita abundância, que José estava lá, até então, tudo bem. Depois foram 7 anos de fome, aonde abrangeu toda a região, não foi? Então, já nos 110 anos, é mais que 7 anos ou não? O que eles estavam fazendo lá 110 anos? Se a fome acabou no 7º ano, acabou a fome, já começou a florescer, começou a vir produção, voltou ao normal. O que eles deveriam ter feito? Pego a mudança e ir para onde? Para a terra prometida. Para Canaã, aonde Deus fez a promessa. Vocês estão me acompanhando? Mas, pense uma coisa. Acontece que esse povo, a família de José, chegou lá no Egito e eles foram tratados como príncipes, na realeza, área, zona de conforto. Então, presta atenção, o Egito estava numa área de conforto para os hebreus, para o povo de Israel, tá certo? Mas as promessas de Deus estavam aonde? No Egito, que não era Canaã. Muito bem. Então, isso para a nossa vida de hoje, nós temos que transportar para a nossa vida de hoje. Muitas vezes, as pessoas ficam no Egito, no paralelo. Ficam no Egito porque está numa área de conforto. Mas, meus irmãos, essas pessoas ficaram lá sem se atinar, que era para voltar imediatamente e acabar com aquilo, para continuar nas promessas de Deus. Eles não ficaram em milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, compatriotas, irmãos, morreram por causa da desobediência, por causa de estarem guiados, né, pela essa parte carnal afetada pelo emocional. Vocês estão me acompanhando? Então a gente precisa tomar cuidado. Quando as circunstâncias vêm, nós precisamos de direção de Deus e não ficar numa área de conforto. Por quê? Nós vamos perecer lá na frente e outras pessoas também. É tudo o que nós estamos ensinando aqui na palavra. Às vezes não está confortável a situação, mas Deus está falando, fique aqui comigo. Você tem que ficar comigo, você tem que ficar diante da presença de Deus para você continuar ouvindo qual é a direção que Ele tem para você, qual é a promessa que Ele tem para você, o que que Ele está operando na sua vida, para você ter segurança lá. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando lá para trás ou para frente? Para frente. Então, se nós estamos lá em casa, no nosso lugar de oração, orando em línguas, mas a alma não quer. A alma quer isso, a alma quer aquilo, ela dá ideia, ela faz isso, faz aquilo. Vamos fazer programas, isso, vamos fazer aquilo, vamos inventar, vamos não sei o quê. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não sabe esperar. Porque quer entrar na área de conforto, que é o Egito. Mas vai perecer lá na frente, meus irmãos. Tá certo? Nós não podemos sair fora da visão do que é o plano de Deus para nós, porque o plano de Deus é a vontade dele, perfeita para a nossa vida. Você precisa saber qual é a vontade perfeita de Deus para você. Tá certo? E não buscar aquilo que está confortável, aquilo que está fazendo, que está bem para você. Ficar com o pé em duas canoas também não dá. Tá? Tem muitas igrejas, denominações, numerosíssimas, com milhares de pessoas. E vendem as suas pregações, sei lá, umas mil. Vende umas mil por mês. Faz dinheiro. Está numa área de conforto. Está lá sabendo se é aquilo que Deus quer. Está lá sabendo se a vontade de Deus é aquilo. Qual é realmente a visão de Deus para si? Porque se você souber a visão de Deus para você, você não vai perecer lá na frente. A dificuldade virá, a circunstância vai acontecer, mas você está no plano de Deus e Ele vai te salvar. Não foi isso que nós vemos sábado passado? No ensino de que eles sofreram, esses homens, aqui que Deus deu a palavra, deu a visão, estou contigo, eles passaram por circunstâncias, mas o fim foi a vitória. Porque Deus está presente. Agora veja 400 anos aquele povo sofrendo, morrendo, sem provisão, escravos. Foi Deus que mandou? Não, gente. A Bíblia não está escrito, mas nós temos discernimento do Espírito Santo. Tá certo? Deus não mandou. Por quê? Se não tivesse havido a inveja, a venda dos irmãos, a venda de José, a fome ia vir. A fome viria. Então, Deus não ia saber ou não ia ter o poder para trazer a provisão para eles. Não iria usar José, já que ele tinha esse dom de Deus, sabia ouvir Deus. Deus não ia usá-lo para dar toda o discernimento do que fazer? Claro que sim. É óbvio que Deus tinha que usar uma pessoa para ter o sonho. No caso, teria que ser José, Jacó. Jacó que tinha autoridade, tá? Para que ele ouvisse depois a interpretação do sonho. Lá no caso do Egito, quem teve o sonho foi Faraó. Porque se fosse José que tivesse o sonho na cadeia, não ia acontecer nada. Vocês estão acompanhando? Deus sabe como fazer. Por isso que nós temos que estar na visão de Deus. Nós temos que estar na direção de Deus. E isso vem através da oração. Para você não perecer, para nós não perecermos, no futuro nós temos que estar hoje, amanhã, todos os dias em comunhão com Deus. Porque quando as dificuldades vierem, nós estamos dentro do plano de Deus e Ele nos supre. Ele tem uma saída, Ele sabe o que fazer para nos abençoar, para nos proteger. Acompanharam isso? Então cuidado com esta área de conforto, achando que Deus está ali. E não está. Achando que é o plano de Deus. E não é o plano de Deus. Só tem continuidade quando é o plano de Deus. Por isso que você tem que descobrir o que é o plano de Deus. E olha, o pior é que os cristãos não estão nem um pingo preocupados com o plano de Deus. Nem para a igreja e nem para a sua própria vida. Cada um quer competir mais que o outro. Cada um quer ter mais sucesso que o outro. Cada um quer ser mais importante que o outro. Cada um quer ter mais recurso que o outro. Cada um quer saber mais que o outro, mas cada um tem menos comunhão com Deus que o outro. O que vale é a comunhão, porque Deus está olhando. Porque é isso que Deus mede. É o quanto você fica com Ele. Porque vai chegar lá na frente. E aí, nós vamos ver o poder dele liberado. Amém? Então, não se canse de buscar Deus, de ficar com Ele. Porque Ele está olhando e sabendo que você está com Ele quando você está orando. Se Ele não está falando nada, porque não é para falar, é para você ficar lá ainda. Ainda é para você ficar lá. Você não ouviu nada, é para ficar lá ainda. Amém? Glória a Deus, porque Ele não perde você de vista. Aleluia.